neutra e de repente a gente coopera.

viva meu rosto. Num sol de final de verão, nas mãos uma rosa vermelha, na boca um gosto de maçã, na pele um bronze bonito, no peito a saudade total do amor que deixou num sorriso, um adeus com gosto de sal. Explodia, girava no meu pensamento o pecado do amor tão divino, deitado na areia macia, sentindo o meu estrela que tivesse dor. Alinhas? Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Você vai embora por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama e depois reclama quando os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus. Não posso mais alimentar a esse amor tão louco. Para lhe perdoar.